gente quer dar livre, faz tempo não vou parar. Que toda tua ajuda de pouco vai adiantar. Eu que tu quer saber, verdade, certeza eu tenho. Se na tua mudança eu faria duro de novo. Só basiste um pouco. Lado bom que eu vou ter tempo pra me preparar. Levo munição de sobra, bem melhor do que faltar. Pro lado que eu vou encontrar, tá medo de imaginar. Só sei que quando chegar, tudo faço queimar. Chegar num ponto acostuma viver vencida. Não tá muito longe do ponto de partida. Se eu tocar coroa que é louco tenta tirar. Sente na pele incisão, muito além de precisão. Já nem mesmo sinto o chão, me fica a turma visão.